aquele chicote malvado cortava as costas do mestre. A dor era tão intensa e esta era a recompensa de quem amou, de quem amou, de quem amou, de quem amou. Enquanto o chicote fazia a parte do tirano, sua carne dilacerada estava pro mundo voando. Só por amor, só por amor, só por amor, só por amor. Morte e dor, silêncio na sua boca. Sofria calado, humilhado, o meu Jesus. Morte e dor, silêncio na sua boca. Sofria calado, humilhado, o meu Jesus. Milhões tocaram em sua carne neste século. Silêncio na sua boca.